Guinon. Guinon. Guinon. Fazendo rap, reggae, raga, vou mandando som. E os gnomos vão colando e pirando no som. E eu vivo bem, não nasci pra ser refém. Cabeça feita, sabe o melhor que lhe convém. Nesse caminho vários loucos vêm comigo. Não desandar, é verdadeiro, é amigo. Ai, café com gnom, café com pum. É a sabedoria, minha forma de pensar. Enrola, aperta, acende, pum. Quem bola acende, essa é a lei do duende. Eu sou gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo. Oi, oi, oi, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo, gnomo. In a red voice, hide, ragamuffin, but he's doing it.